Nosso tema de hoje, antecipando um pouco, é Dia das Mães. Então, a semana toda a gente está correndo atrás de preparativos, de presentes. Então, falando um pouco, né, sobre, não o dia, mas falando um pouco sobre as mães, especialmente. E nós temos aqui hoje algumas mães que trouxeram seus filhos aqui, outras que são trazidas pelos seus filhos, e esse elo talvez seja o elo mais forte que nós temos na vida. Vendo ela, acabo me emocionando também. Porque nós temos essa capacidade de empatia, né, entre seres humanos. E essa data é uma data tocante, uma data de coração. A maior personalidade que passou no nosso mundo, nós temos uma figura dele aqui, que é Jesus. E a segunda maior, que todos nós reconhecemos, é a mãe dele, Maria. Por toda a história que nos conta, desde daquele aviso que ela recebe, de que ela receberia o Messias como filho, todos os acontecimentos, principalmente daquele período da vida dele que nós conhecemos, até a sua morte, onde ela acompanhou ao pé da cruz, no sofrimento de uma mãe, como vocês todas aqui presentes são. Nesse exemplo de Maria, a gente percebe que o amor mais próximo daquele que Jesus nos falou é o amor de mãe. Porque ele não mede o que ele vai fazer, ele simplesmente executa. As mães, eu estou falando o que vocês já sabem, e o que os filhos também sabem, né? Que elas esquecem de si pelos seus, se doam completamente, orientam a vida toda. Quando nós somos pequenos, as palavras das mães parece que entram e saem. Parecem, porque na verdade elas ficam. E quando a gente cresce, a gente se pega com todas aquelas orientações vindo à tona de novo. A gente chega até a escutar a voz retumbando dentro da nossa mente. Então, como é forte esse vínculo, essa doação que nos é passado. Os cuidados, as orientações. Às vezes eu vejo na rua moças, jovens, com bebês no colo, e eu observo a beleza da cena, porque mesmo sendo jovens, muitas ainda filhas no exercício próprio da palavra, mas já exercendo a função de mães, e fazem isso com esse carinho que eu estava falando. A gente nota pelo tratamento com que dão. Ou seja, o instinto, ele é muito forte, ele é arrebatador. E é por isso que, através do processo da reencarnação, o processo familiar, principalmente mãe e filhos, ele é o grande transformador que todos nós precisamos. É aquela alavanca que nos tira, muitas vezes, daquele caminho torto em que nós vínhamos há muito tempo, ou das tendências que nós trazemos, para nos fazer olhar para um caminho melhor. Então, para a gente perceber, os livros espíritas, tem vários que nos contam histórias, e nessas histórias muitos iguais a nós, talvez, que por muito tempo se encontram em lugares que nós aprendemos até a chamar de inferno, porque são locais de sofrimento, locais de escuridão. A gente sabe que isso são estados de consciência, né? Mas que pela dureza dos seus corações, pela insistência, às vezes, num sentimento de raiva, de vingança, de ódio, eles continuam presos a esses lugares, não conseguem se libertar, não conseguem buscar a própria felicidade. E o que nos conta é que quem consegue ir lá fazer esse resgate, esse chamamento, essa, como se diz, aquela mão na consciência, é a mãe deles, sempre, porque ela fala direto com o coração. E aí não tem. Nós sabemos que o masculino é mais mental e o feminino é sentimento. E o coração nosso, o sentimento, ele é como uma usina de energia. Uma energia tão forte para o bem, energia de amor, que ela é capaz de modificar tudo. Ela é capaz de superar todos os obstáculos que podem existir pelo amor. É por isso que a doutrina de Jesus é toda ela alicerçada em cima do amor. Porque é o único meio de nos transformarmos. É o único meio de nos unirmos uns aos outros. Então, eu separei aqui desse livro uma pequena frase dita por Jesus a Pedro, sobre um ensinamento que ele estava passando a Pedro. Então eu peguei a frase específica que falava sobre aquilo que nós estamos comentando hoje. Ele diz: a mulher recebe a sagrada missão da vida para a redenção da humanidade inteira, e pelo seu sentimento de ternura e humildade será o roteiro para a iluminação do mundo. É uma frase para a gente até reler, repensar, tentar entender profundamente as palavras dele, o que ele nos está dizendo, né? Vou repetir: a mulher recebe a sagrada missão da vida para a redenção da humanidade inteira, e pelo seu sentimento de ternura e humildade será o roteiro para a iluminação do mundo. É por isso que esse Dia das Mães, esse não, os Dias das Mães, eles são tão especiais, porque nós relembramos de tantas coisas. Aqueles que têm as suas mães próximas e muitas vezes não moram juntos por serem já adultos, têm mais uma oportunidade de ir lá e, através daquele abraço, daquela presença, resgatar um pouco de todo esse carinho que ela fornece. Aqueles que não têm mais as mães no plano físico, elas estão em outro lugar, né? É um momento também de oração, de conexão mental, conexão emocional. É o dia que talvez a gente lembre com mais força, com memórias antigas, saudosas, carinhosas, que nos embalam, nos reforçam, lembrando sempre desses laços que nós trazemos, que são laços, todos eles antigos, mas que nos chamam, mais uma vez, para que, às vezes, nós não conseguimos, por conta própria, fazer o que é certo. Então, nós precisamos olhar para o lado, por aqueles que são por nós, e fazermos, né, por eles. porque assim é o certo. Um dos 10 mandamentos de Moisés, né, é honrar pai e mãe. Jesus diz, né, porque viverão, herdarão e viverão para sempre. Porque é todo um processo que repassa através de nós, dos nossos ancestrais, para os nossos descendentes. É um ciclo de aprendizado, um ciclo de sentimentos que se renova em cada geração. Por isso que nós precisamos compreendê-los para poder ensiná-los. Então, que nesse dia de domingo, onde se comemora mais uma vez essa data afetiva, importante, que nós possamos, em comunhão em casa, fazermos esse resgate emocional e dos nossos corações.